Gente, Lied Quebec, Kilo, está ali na estação 05, repórter te enviando. Patrão do Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Gente, Oscar, Oscar Bravo, confirma o PO bem sobre equipamento. Gente, Oscar, Oscar Bravo, consegue ver corredores, reporte na rotatória quando visual com campo. Cruzado no meu pé, Charles Gillette 90. Sareno 2230, qual a sua indicada? 245. Bem, se tiver condições, mantenha até mais próximo de Duna, reautorizado 3.000 pés, o ajuste no 014. Mi 14, 3.000, vai manter. 2230 a velocidade. Então 3290, reduz a velocidade para 2209, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Reforma 3290. Então 3290, reduza para 2209, reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 014. 2209, 4.000 metros, 3.200. Então 3283, vai direto a Lessa. Direto a Lessa, 3283. Capatão Góes, Cáusica Bravo, vem na proa da rotatória, reporte visual com campo. Cáusica Bravo, na proa da rotatória, reporte visual com campo. Patrícia meu Golfo, decolada 06, chame o controle em 1 no 9.35, aciona normal 5175, tenha uma boa viagem. Tá, fica assinado já, obrigado, um bom dia, amigo. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Wolf, aeromédico. 700 para 200, Nadael. Tá bom, Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar, vou para o nível 200. Apresente voo direto Coral e após Coral e Léo. Pode voar e Léo da presente, senhora? Autorizado, Léo, Romeu, Romeu Golf e ascensão 200. Direto e Léo para o 200, Romeu, Romeu Golf. Sareno 2230, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizada ILS, reportará estabilizado para o táxi do Gol 1867, 174 a bordo, 3 horas e 41, Fernando Campinas. 174, 325 Campinas. 0341, Palomino. Liga táxi até o ponto espera, bate o Índia, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajusta no 0 no quase, com o Gol. No 0 no quase, bate o Uno Índia, 2895, Gol 1867, boa tarde, bom trabalho. Então, 3605, após a passagem do banco da Boa Calda, autorizado, puxa no 06, chame táxi. Copiou o solo. 3605, confirme. Após o tráfego da Gol, autorizado, puxa no 06. Gente, então, após a passagem do Gol, autorizado, 06, 3605, obrigado. Está livre, reautorizado 3.000 pés, o ajuste permanece no 04, 3290. 3.000 pés, 3290. A Patão Goiás, Costa Brava, chama agora a torre 1895. Torre 1918, 95, o Patão Goiás, Costa Brava. Salvador, Capatão, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, inicialmente até a rotatória, descida autorizada pela Monopan no estado 1014, até a rotatória. Conhece a rotatória? Confirme até a rotatória, 1.100. Descida está autorizada pela Monopan até a vertical da rotatória inicialmente, reporte na vertical. Vamos falar na vertical, rotatória, Oscar, Oscar, Salvador, boa tarde, Gol 1867.0010, pronto. Gol 1867, Gol, pista no zero, autorizado linha decolar, vento no 70 graus com 629. Livre alinhagem, decolar, 1.0, Gol 1867. Gol 1867, estou recebendo a indicação de que temos um tráfego pequeno Porsche rebocando faixa, tá afastado em torno de 7 milhas. À esquerda do eixo de decolagem pistão 1.0, mantendo 500 pés naquele setor. Gente, boa noite, 3290, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, sistema estabilizado, então 3290. Controle o Romeu, Romeu, você agora fica 100. Será que fica a sua diária de alguma mais à frente, senhor? Ok, agora estamos em coordenação com o Léo. Sou Delta Lima. Tá passando o Charles 7 de novembro? Aviso, passarei 2830. Charles mudou, Charles 7 de novembro. Charles 7 de novembro, mantenha 506 para cruzamento da final da 10, chame a torre 11895. Gente, vai descer aqui antes de 10, vai chamar 11895, graças. Estabilizado, passarei do 2230. Passarei do 2230, chame a torre 11895. 295. 1867, decolado aos 12, chama o controle 19.35, boa viagem. 19.35, monte. Boa tarde, bom trabalho. Torre, o passarelo 2230. 2230, continua a aproximação, reporte 4 minutos, baixar, travar. Reporte na tela visual, pode cancelar e prosseguir para a final da 17. Arbor. 1867, contato radar, sua para o nível 360, sai da Arbor. 360, aba, agora 1867. A manter, tá no ILS, baixa ainda, repórter na baixa. Salvador, Papadão, Charlie Juliette, novembro. Charlie Juliette, novembro. Já passou aí atrás de buraquinho, encontro do Rio Jones com o mar? Tá passando nesse momento, e descido atingindo agora 500 pés, Charlie Juliette, novembro. Gente, eu tenho dois traços de aproximação para a pista do Zela. Mantenha o presente setor com curvas pela esquerda e aguarde para prosseguir com o cruzamento do final da pista 28, tá? Sim, a gente vai manter o setor. Oi, Salvador, Oscar Bravo na escala da Arma agora. Gente, eu tenho umas dois passos de aproximação em LS pista 0. Mantenha o presente setor com curva pela esquerda, aguarde a autorização sinal 17. Oscar Bravo. Oi, Salvador, Oscar Bravo. Stan 3-2, 1-6, está autorizado, Fortaleza, 370 nível, via Pesulu 1-9 até Bangu, pode conforme o plano, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 19.35 e o transponder 5451. Boa noite, Sandro. 3290, chame a torre 1895. 3295, correto. Na 32 no meio, correto, cortejamento, chame, puxa e acionamento. Estou falando, zero. Na 3290, 7 tráfego avistado, 1-2 para o pouso. Informação de tráfego à esquerda no setor de final da pista no 17, temos o tráfego pequeno porte mantendo espera visão naquele setor. Continua a aproximação, aguarde que está ali. Esse agora é a liberação de pouso, 3290. Controle Salvador, muito boa tarde, Canadá no 41. Caminhão no 41, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Chegada Golf, 614 para 4 mil, ou 61 no 41. Torre Salvador, muito boa tarde, 3605 da Sampo, espera da 10, pronto para demolagem. Gente, plano 3605, atingir, mantém o ponto de espera, buscou bem já, passou o marcador externo. Gente, visual alto, 3605. Azul 2926, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada na área e reporte de descida. Reportará para descida, Azul 2926 na Mari. Azul 2230, Solas 16, libera a direita via Foxtrot. Ao liberar, chame Solo 219. Ok, vai liberar a próxima à direita, chama Solo 219, 2230. Tira grata. Solo Salvador, passarei 2230. Chame na curta, aguardando liberação para o pouso. Autorizado, sinal da Mercedes, chamará na curta para a liberação do pouso, o Oscar Astoral. 2 no parque principal, 2230. Pouso, a vossa companhia, sinal curta de aproximadamente 2 milhas, aliás, e manter. 78, então após a passagem da aeronave, na final curta, aliás, e manter 3605. Tá 3290, checa o trem, vento sul, 10, 9, pouso autorizado, 1014, altíssimo. Polo autorizado, baixar travado, Juliette Quebec, Quilo autorizado, descida até 3.500, após a critério, reporte da zona 4.000 pés. Quebec, Quilo, reporte da zona 4.000. 2-2, Charlie, Juliette Quebec. Bom, no 867, chame o centro Recife, na frequência 1.28.8. 288, boa noite, 67, boa tarde. Boa tarde. Solo, Salvador Azul, 4144, quanto tiver, cara. Azul 4089 para o táxi, PLB 107, 3 horas e 30, alterna Montes Claros. Qual alternado? Montes Claros. Ok, o Azul 4089. Livre táxi à direita, ponto espera da 10, 18, 95 a torre. Ponto espera 1895, alterna daqui a pouco, 4089. Falou, 3290, livrou? Tá 3290, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, tá 3290. O Azul 4144 chamou o push? De decolagem de turno zero, da esquerda para a direita. Tráfego laranja, reporte visual contra. Sim, o negativo visual, 3605. 1144, está autorizado, chame táxi. Autorizado, Azul 4144. Titã 32, ano meia. Aguarde, esse é o segundo para iniciar. A aeronave da Azul está iniciando no 01. Azul 4144. Salvador é o 4144. Prossiga. A gente está passagem para a aeronave da Tep de Postec, acionamento. A fase da infra-aérea aqui está com volante aqui. Ok, gente. Então, aguarde autorização. Chame quando pronto, 4144. Chamará, aqui 4144. Tá 3216, autorizado, puxa acionamento, puxa táxi. Sim, estou autorizado, estou fechando a taxa, estou obrigado para nós. 35, ok? Mantendo o litoral. Gente, vai reportar, lembrando o eixo de aproximação da 35. Tá 3605, tráfego liberou o eixo, mantendo 500 pés à direita, rebocando faixa. O vento 180 graus, 1129, 1014, livre decolagem. Sim, estou iniciando decolagem 10, obrigado, 3605. Tapa, Tango, Oscar, Oscar Bravo, no solo, os 2-1, coloca o estacionamento. Tapa. 3-180, a estacionar frequência livre, chama em pista livre, Oscar, Oscar Bravo. Tapa. Na 3605, decolado aos 22, chame o controle do nave 35, boa viagem. 1935, obrigado, bom sábado. 44. Tá. 3144, boa tarde, acionando a identificação, chegada a Mari, desce para o nível 060. Identificação, chegada a Mari, desce 060, estamos 3144, velocidade boa, direto de carro. Terceira chegada, número 4 na aproximação. Salvador, muito boa tarde, 3605 da TAM, curva na direita, agora cruzando 2000 da EL. 2605, contato radar, ficou para o nível 360, via saída da EL. Ok, da EL 360, obrigado. Já, 7090, controle 119-35. 119-35, graças. Controle, Salvador, Babatango, Charlie Juliette November. Babatango, Juliette, Charlie November, prossiga para o controle. É o Charlie Juliette November, tá... Cruzou o eixo de aproximação 35, agora vai cruzar Itapuã. Tá 500 pés, seu autorizado já acende 1000 pés, vai para Vera Cruz. Autorizado a ascensão para 1.000 pés, o Charlie Juliette November, o ajuste no 014, informe no Fora da Barra. Vai cortar no Fora da Barra, o time é para 014, Juliette November. Salvador 32, 1.6, pronto para o táxi, POB 168, alterna Teresina, autonomia 0320. Tente na 3216, táxi à direita, ponto espera, torre 1895, boa viagem. Aproximação reduza para 2009. 6315, informação quilo. 6315, acione identificação, chegada a MAN, desce e mantém o nível 070. Chegada a MAN, descendo para o nível 070, acione 6315. Controle 1 no 9-35. 1935, uma boa tarde, azul 4089. 0-0. Autorizado Brasília, nível 180, via Zulu 8. Decola na 1-0, curva à direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1935. E o transponder 5457. Chegada Mali, nível 080, Mono 220. Azul 4089, boa tarde, Azul, saída da EL. Azul 4089, contato radar, suba para o nível 340, via saída da EL. 340 é o nível, via saída da EL, Azul 4089. Na 6315, redução de velocidade para 2509, é o número 5 para aproximação. O passaredo 2230, autorizado, vitória da conquista, nível 180, conforme rota do plano apresentado, decola da 10, curva à direita, saída Argo, após Elefa, o controle 119-35, transponder 5472. Sim, autorizado, o vídeo é 180, da cola da 10, a primeira curva direita, saída Água Elefa, 1935, é o controle, 5472 é o transponder, a rota é conforme o plano, de forma que não tem condições, pelo peso que está, que cumprir o perfil dessa saída, o passageiro 2230. Ok, eu vou informar o controle. Caso seja necessário, eles irão vetorar o senhor para prosseguir na subida. Caso negativo, cumpre o perfil. Ah, firme então, passageiro 2230. 060, vou no 227. Chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Copiar, senhor. Recife agora 251, 3325, muito obrigado. Papango, Charlie, Juliette, November, controle. Mais coisa. Faça um cheque no seu equipamento transponder. Você não está recebendo? Negativo. Vou resetar aqui. Salvador, boa tarde, eu chamei 6320. Quem escuta, eu vou chamar 6320. 90 para 170, perdeu contato com o Recife. Aguarde o Oceané 6320. O Oceané 6141 para o localizador, curve à esquerda para o 160, desça para 2000 pés e está autorizado a final. 160, 2000 pés, autorizado, 6141. Oceané 6320, acione identificação, chegada a mar e desça para o nível 080. 080, Oceané 6320. Motor de Salvador, muito boa tarde, 132, 16, saída MOME, MOMO. 3216, boa tarde, contato radar, via saída MOMO, suba para o nível 370. Sente nível 370, quando possível, se você dá voz direto, frágil. Guarde. Estabilizado, azul 2926. 2926, completa final, chame as cores, Salvador, 118.95. X-895, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, o Azul 2996, estabilizado na final. Azul 2926, é bom trecho a casa. Pode parar quando baixar travado. Torre Salvador, vou Azul 4144.0.0. Azul 4144, além de decolar separado? Afirmo. Autorizado, linha de colapso no 0, meto no 70 graus, 089, 4144. Azul 4144. Rodituna para 2.200. Tango Charlie, Juliette November, confirme sua altimetria. Estou agora exatamente 910. Como que não recebo o seu modo Charlie e nem o seu transponder. Eu acho que esse trecho aqui que ele está sendo muito diferente. Quando eu fui, ele também não funcionou nesse trecho. O meia suba restrito para o nível 330 e autorizado por aqui da presença. Direto ao 330, furtivo, tá? 3216. Chanel 6315. Reduz a velocidade para 220 nós e se mantém o nível 050. Restrito 220 nós, restrita 050, Chanel 6315. Chanel 6141, chame a torre Salvador, frequência 118.95. 118.6141. Obrigado, Pouso, azul 2926. Torre Salvador, pastor 2-0, parte militar, pronto para o táxi. Pastor 2-0, autorizado táxi, reporta a ponte para dar hotel. Reportar hotel, 2-0. Tá. 4089, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 1-3325. 1251, 1-3325 com Recife. O azul 4089, uma boa tarde. Chanel 6320, o número 612 para pouso. reduz a velocidade para 230 nós, desça para o nível 070. 230 nós, F70, Xanel 6320. 3144 para o localizador, curva direita para o 050, desça para 2000 pés e está autorizado a final do ILS. Direita 050, desce 2000, vai chamar na final, F70, 3144. Controle Salvador, boa tarde, ISO 4144, passa 2000 pés. ISO 4144, boa tarde, contato radar, via saída Arbor, suba para o nível 360. Via Arbor, subindo ao 360, ISO 4144. Controle Salvador, o 107, correndo um momento curto fora da barra de um metro. Ok, Papa Tango Charlie Juliet November, confirme sua estimada de pouso? Estima aos 40. 1640 copiado, tem a frequência livre para a coordenação e tem um bom pouso Charlie Juliet November. É, muito obrigado, boa tarde. Direito, são 29. Alfa para cruzar. Deposição, posição, bastou 20. Posição 20. Não se escuta. Azul 2, 926, táxi de Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2926. Satória. Estamos ingressando na CTR. Sane código 0222, Mike Bravo. 5 por 20 milhas para essa formação. Confirme o tráfego do professor de Gil. 132, uma meia proa, 035, 20 milhas para essa formação. Está livre de desvio, tem 32 no meio, suba restrito para o nível 330. Restrito ao 330, está 32 no meio. 3144 no localizador, aqui também. Guarda de transferência, tá 3144. O gol no 255, chame agora a torre. Frequência 11895. 1895, chama aí. Controle, gol no 227, livrando 7 para 6000. 7 gol 1227, desça para 3000 pés com ajuste 9094. Reduz a velocidade para 2009. 3-1-0-0-4-1-0-1-4, reduzindo 2-0-0-9, gol 9-2-2-7. 63-1-5, desça para 2000 pés e está autorizado a final do ILS, vai seguir tráfego da tanque, está 1 minuto para a dona. Gente, desce para 2000 pés, autorizado ILS, chame 3-1-4-4, 1 minuto para a dona, chame agora 2, Salvador, frequência 1-1-8-9-5 e tem um bom posto. Direita, som 209. Direita, 209, é no patrão. Foi qual? É, aqui no sistema a gente tem a 03, do FAT 3, porém o senhor fique atento aí, o sinalizador, siga as instruções do mesmo, caso avista. Gente, faz 209, grato. 1227. Vento 1970 graus, 079, autorizado, pouso, pista no zero. Relativo, gol. O Chanel 61 Patrona, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, certo, é 1-2545, após desvio, foi autorizado o trotir. Gente, 1-2-6-8-5-2-5-4-5-6, após desvio, trotir, dá 3-2, amigo, obrigado. Chanel 6320, desça para 4000 pés com ajuste 1-0-4. 4000-1-0-4, Chanel 6320. Chanel 6315, o tráfego à sua frente reduziu para 1-409. Reduza para aproximação e informe no localizador, Chanel 6315. Reduzindo para aproximação, informará o localizador, Chanel 6315. Gol 1227, reduza para 1809. 1809, gol 1227. O Pátio, taxiway, Índia, após E no ponto espera da 10, chame a torre 1895. Cuidado, cuidado. 288, alterno 26, decimal 0, azul 41, 44, 47. Gol 1277 para o localizador, curva direita para o 060, informe estabilizado. Desça para 2000 pés. Confirmando a mensagem, confirmando o gol 1227. Firma gol 1227, direita para o 060, informe no localizador. Direita 060, desça para 2000, reportará no localizador, gol 1227. Gol 1255, táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette do 4, gol 1255. Sente, vai dar. Tá, sente da Lima. Azul 5076, boa tarde. Qual o nível ideal, Tailhaus? Boa noite, Alfa 5076. Viu reduzindo a velocidade. Chanel 63201014. 1-0, curva à direita, saída Coral, intercepta a Golf 677 até Coral, após prossegue como, conforme o plano apresentado. O controle 119.35, transponda 0263. Agora para o nível 105 para a nossa mente de 5 e D na Veste Valdorado, Rio de Janeiro, Cruz. 7, Quebec, ele está livre a subida para o nível 105 no setor oeste da ilha. O ajuste no 014. Grave, Quebec, ele vai seguir para o setor oeste da ilha para a ascensão e informará quando pronto para o lançamento. Segunda, pode ser hoje. Tá 3144, são os 41 direito, só um 2 decimal. 219, tá 3144. Salvador, muito bom dia, boa tarde, tá 3144, Luiz. 3144, livre táxi, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 02, tá 3144. Gol 1227, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 1227, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 1227, aliás, não 90. Chame a 3115, voo neutralizado, pouso, pistão 0, 0150 graus, 099. Livre pouso, pistão no zero, Xené 63, 195. Bom, 227, continua a aproximação, informarei, pistão livre. 227. Salvador, ação 3805? Ação 3805, solo, prossiga. A saída para pela posição Block é da Elida Block. É da Elida Motiva, um pouquinho mais à frente. Obrigado. ADZ 1 no 1500, Mike Bravo Uniforme, tem o Copa Vista. Mike Bravo Uniforme, autorizado a descida para 1 no 1500 Space, reduz a velocidade para evitar a espera e o ajuste no 0 no 3 agora, padrão. E o Uniforme descendo no 1500. É 320, completa final do ILS, chame a torre Salvador, 1-1895, tamo posto. 1895, obrigado, bom trabalho. Vento 150 graus, 109, autorizado. Ok, livre posição 10, agora 287. Genema 305, solo de 44, solo 219. 219 agora. Oi Salvador, uma boa tarde, Sanero 6320, estabilizado, final da 10. Xanema 320, continua a aproximação, informarei que está livre. Guarda, está livre, Xanema 6320. O posto 20, infelizmente, estimado será mais uma aeronave na final. Ela está a uma milha de externo, mais veloz que o na final, na curva. Torre, o Papa Tango, Mike Bravo de Fá. Bravo Uniforme, confirma pouso no 7? Afirma, Dini, voo no 7. Tem o tráfego à vista na curtíssima final da 1-0. Tem o segundo tráfego, está a meia milha do externo. Está visual com o mesmo, a revanja bem. Afirma, tio. Caso com o número 2, foi uma revista eixo livre para o 1-7, mas está com fome. Afirma, tio. Solo às 4h30, solo 2-1-9, voo 2-2-7, Xanem 320, vento 1-70°089, autorizado, pouso, pistino 0. Livre pouso, Xanem 6-320. Posto 2-0, após a aeronave na final, ali mantém. Pode ser Xanem na final, A interceptou a final da 17 contra a imagem checada do Mike Lava Fá. A Bravo informa autorizado pouso pistão 17, vento 180 graus, 08 minutos. Autorizado pouso ao Mike Lava Fá. Só os 48, direita solo, 219-9. 218, obrigado. 219. 219, muito obrigado. Pastor 20, vento 170 graus, 089, serizado é colapso, estou no zero. Chamamos a Juliette, 6320. Para o pushback acionamento, passagem 2230, na remota 12. Aguarde só um instante, 2230. Temos um Boeing da Gol já no pátio, taxiando, só um minuto. Com certeza, aguardando, 2230. Salvador, está 3805 para a cópia. 3805, está autorizado, Guarulhos, 340 nível, via Ambezulu 10, até Taubaté. Decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 1935 e o transponder 5507. Autorizado Guarulhos 340 da El em Motiva. O aviso 10-1935-5507, é isso mesmo, a transição? Sim. A transição é Motiva. Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Motiva, está 3805. Correto, cotejamento, chama para o curso de acionamento 3805. Obrigado. 320, não é de falar, bom dia. Estou 20, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto coral. Direto coral para 20. Chama o táxi. Tá, limpe, pushback, acionamento, chama para o táxi, passagem 2230. Oxanel 6320, portão é o 612, via Juliette, está autorizado. 612, via Juliette, obrigado. Nada. Pago o ar, boa, transmissão elétrica, 720. 7, pastor 20, suba para o nível 180, autorizado Elefa da presente. Elefa, 20. Lima, Lima Fox, Roscópia, bom dia. Autorizado, Salvador, Serra Novembro, Vitor Delta. O nível é o 240, via Whisky 42 até Lapa. Após, prossegue conforme plano apresentado. Decola da 17, a saída Momo, transição WhatsApp, controle 19.35, a torre 1895 e o transponder 5521. Semana a aerovia é a UISC 42, foi solicitada pelo controle, ok? A saída Momo vai estar aqui. Então, autorizado 40 para a Serra, fazendo aí para Delta, até nada, após o processo visual. Por causa da nossa curva, Queima Lima Fox, está correto o cotejamento, você está no pátio 5? Pátio 4. Binário está, chame a torre, 1895 para o acionamento, tem boa viagem. Taxi passageiro 2230 com 69 a bordo, 4 horas e 40, alterna Salvador. O passageiro 2230 está autorizado, táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 101895 a torre. Pátio Índia, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho passageiro 2230, bom final de semana. Igualmente, boa viagem. Paulo Salvador, 1576 para o pushback acionamento no terminal de combate de carro. Azul 5076, está autorizado, chame táxi. Autorizado para o táxi, 076. Passaredo 2230 no ponto de espera próximo. 2230 autorizado, a linha decola pistino 0, vento 180 graus, 08 mais. A linha decola, passaredo 2230. Autorizado o retorno para o vertical de Veracruz, o Gileto Bequilo, porém tudo restrito agora para o nível 090. Primeira razão de subida? Pastor de zero está desde 200 pés. O Papatango Julius Cap Kilo está livre ascensão para o nível 105 com razão máxima de 1 no mil pés. Gráfico, Cap Kilo. Controle 1935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2230, perfil da árvore. Passageiro 2230, contato radar na decolagem, suba para o nível 180, sem restrições na saída da bomba. Informativo, desconsiderando as restrições na árvore 2230, sobe até o 180. Pastor 20, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 13 milhas, com deslocamento sudeste, cruzando o 90 e subida para o nível 105, é um Charlie 182. O pastor 20, paciente tem o tráfego na espécie. Sul Juliette Quebec, ele informa o tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, com deslocamento oeste, cruzando o nível 100 em ascensão para 180, é um Brasília. Juliette Quebec, mas ainda não visual o tráfego. Visual táxi, a porta para ingresso. Sim. Poderíamos dar presente voar Elefa? Obrigado, dá presente Elefa. Obrigado, senhor Elefa. E se possível, aproveitando a boa vontade, coordenar a ação com o Recife voar direto do Vitória da Conquista. Somente Elefa, aguarde a autorização de conquista 2230. Tá aguardando, obrigado. O 18, 5, boa tarde, identifique. Chegada bom, fidência para 4 mil pés com ajuste 10, 13. Pesada pro de pelo, o gol 1885. Autorizado Antônio Budibu 370, decolada 10, curva à esquerda, porta e da Fuca, transição de bairro, volta conforme o plano, autorizado 10, Natal. 1935, conduto saída, 532, transponder o gol, 1256. Correto, 1256, puxa acionamento. Não é. Passarei do 2230, confirme a sua razão de subida? Razão de subida de 1000 pés por minuto, senhor. Torre Salvador, azul 5076, pronto, posso esperar no zero. Azul 5076, além da cola, pistão 0, 160 graus, 08. Decola, pistão 0, azul 5076. Azul 4116, informação Lima. 4116, boa tarde, identifique. Desça para o nível 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, Azul 4116. Passarei do 2230, Rui Árvore da presença. Rui, a posição Árvore, estamos coordenando para após Árvore prosseguir direto conquista. Afirmativo, então, da presente voa Árvore e a gente aguarda após Árvore voar direto conquista. Controle, Juliette Quebec, pronto lançamento. Coordenando a livre, Juliette Quebec? Já coordenado. Certo, tem o lançamento autorizado, Juliette Quebec, informa para a descida. Certo, Quebec, informa para a descida. Olá, Fox, mantém a aeronave da condução no zero, ficou feita de saída.